A gente vai estar gravando e filmando também. Uhum. Ok. Fica à vontade. Bom, então, em primeiro lugar, quero agradecer o espaço, né, que vocês estão cedendo tanto para nós quanto para as demais chapas aí. Eu acho importante isso na universidade, é uma época propícia para que a gente possa discutir um pouco a universidade, nos apresentar, nos conhecermos. Né. Eu sou o professor Luciano Vargas, né, sou do Departamento de Engenharia Civil. Como vocês sabem, né, ultimamente venho ocupando a reitoria da instituição. Né? Fui, durante 7 anos, vice-reitor na gestão do professor João Carlos. E anteriormente, ocupei a função de pró-reitor de assuntos administrativos. E lá para trás, na década de 90, na primeira gestão do professor João Carlos, eu fui pró-reitor de graduação também. Só, então, desculpa interromper, professor, uma coisa que eu esqueci de falar e que é prudente fazer, uma apresentação a todo mundo, né? Sim. Claro. Você já começou, então... Eu acho que depois a pessoa Gisele, daí a gente pode... Isso, né? Pode ser. Então, nessa linha de o que eu queria demonstrar para vocês, falando desse meu envolvimento administrativo na universidade, é em relação à experiência que temos para administrar a universidade. Então, sou professor, nunca deixei de dar aula, mesmo quando estive fora fazendo a minha pós-graduação, não abandonei a sala de aula, né? E procurei exercer durante esse tempo todo também atividades de pesquisa e de extensão. Então, sou um professor que atuo fortemente na área de extensão, junto com os meus colegas no meu departamento. Então seria mais ou menos a minha apresentação, pelo menos fica nisso, né? Sou pai de 2 filhos, tenho uma netinha agora, está seguindo o próximo neto aí agora, então tenho toda uma fase da minha vida que acho que posso contribuir, acho que posso colaborar com a nossa instituição. Okay. Boa tarde, gente. Boa tarde. Meu nome é Gisele, né? Eu conheço aqui só o Leno e sou professora do Departamento de Serviço Social. Uma instituição já há 20 anos. Né? Também tenho um envolvimento muito forte na extensão. Talvez alguns de vocês saibam, né? Eu estou como pró-reitor de extensão nessa última gestão. E essa é uma característica bem forte do nosso departamento. Né? A gente tem alguns projetos de extensão em andamento, que a gente entende que na formação do aluno é importante que o aluno tem essa formação vinculada às demandas aí sociais. Também gostaria de falar que fui convidada pelo professor Luciano para compor esta chapa e eu aceitei dentro de um projeto que o meu departamento, enquanto Departamento de Serviço Social, tem nessa instituição que ao longo desses últimos anos aí está lutando por uma universidade que seja uma universidade um pouco mais aberta. É uma universidade que seja do diálogo. A nossa chapa ela é pautada por diálogo e participação. Se vocês observarem, o nosso logotipo ali são aquelas duas carinhas, mas aquelas carinhas não representam só a conversa entre o Luciano e eu, mas é uma conversa também que a gente possa envolver a comunidade para isso. Eu acho que eu vou parar, depois a gente continua. Estou entrando aí no rol das nossas convicções. Então, meu nome é Bernardo, sou estudante da licenciatura, primeiro ano. Isso, eu quero agradecer o comprometimento e o compromisso de vocês por terem chegado no horário. Meu nome é Vitor. Eu sou o Marcos, sou acadêmico do quarto ano de licenciatura em História. Eu já, desde o primeiro ano, estou junto com o pessoal do DCE, o pessoal do Diretório Acadêmico no Movimento Estudantil. Atualmente sou estagiário na ESOL também, no último ano. Sou o Paulo, acadêmico do Grande História, bacharel, e faço parte também da autogestão aqui do Grande. Eu sou o Gustavo, do quarto ano de licenciatura de História também. Meu nome é Helena, faço serviço social, estou no quarto ano e sou de um coletivo que chama Movimento Mudança. Eu sou a Juliana, eu já me formei em História nesse ano e gosto de estar aqui com a galera, eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito, então estou aqui participando. Meu nome é André, sou acadêmico do quarto ano de bacharelado em Geografia. Meu nome é Rayane, sou acadêmico de quarto ano de História. Luiz Augusto, segundo ano de História e Licenciatura. Thiago, quarto ano de Licenciatura em História. Diego, segundo ano de Bacharelado em Geografia, e sou do Douglas, diretor da Geografia. Eu sou a Rafael, terceiro ano de História e Licenciatura, e eu participo do programa COVID. Sou o Roberto Pocai, mestrado em História. Sou o Paulo Taufer, sou quarto ano de Licenciatura em História. Eu sou Eduardo, do primeiro ano do Bacharelado em Geografia. Professor Luciano, bastante, tem 10 minutos ainda. Né? É. Gostaria de usar esse tempo para apresentar as propostas da chapa, se tem vontade. O que eu estava tentando comentar com vocês em relação a esse nosso envolvimento bastante forte nas últimas administrações da universidade foi. Seria muito falso, né? Seria esquisito, né? Isso comentando eu e a professora Gisele conversando sobre o fato de a gente ter nos convencido um ao outro de formar uma chapa para disputar a universidade, foi a questão assim, mas como é que nós vamos chegar e apresentar uma proposta pronta para a comunidade universitária se nós estamos aqui há tanto tempo, né, trabalhando na universidade? Seria esquisito eu dizer que eu não conheço, ou a professora Gisele, nós não conhecemos os problemas que a nossa universidade tem. Talvez nem todos, né? Porque a universidade é muito grande, muito complexa, né? Plural, enfim, a gente não consegue dominar tudo, nem o reitor. Né? Mas uma boa parte dos problemas nós temos que conhecer, porque estamos vivenciando a universidade há tanto tempo. Né? Então nós nos comprometemos, né, a não apresentar uma proposta pronta. Né? Nós queremos ouvir as pessoas, discutir, por isso que colocamos esses dois rostinhos aí com a ideia de diálogo, de conversa. Né? E durante esse período agora de início da campanha eleitoral, né, que começou lá há 2-3 semanas atrás, a ideia era ouvir os departamentos, professores, alunos, servidores, né, para a gente montar a nossa proposta. Ontem, por exemplo, nós passamos um feriado, a professora Gisele, vamos dizer assim, trabalhando naquilo que a gente ouviu durante as nossas visitas aonde a gente pôde estar até agora. Né? E vamos agora, provavelmente na semana que vem, fechar a nossa proposta, né, nosso plano de gestão, e daí apresentar para vocês. Talvez seja o caso, talvez, né? O processo está mais alongado, né? Nós temos até o dia 22 ainda de maio, durante esse processo eleitoral, talvez voltar aqui ou trazer para vocês, deixar aqui as nossas propostas. Elas vão estar na página também, hoje está fácil hoje de se comunicar, né? Em relação às propostas todas, né? Tá todo mundo usando muito o Facebook, as páginas, né? Então essa é a nossa ideia, ouvir nesse primeiro momento, colocar nas nossas propostas aquilo que é viável, aquilo que entendemos que é possível de ser realizado, né, e que está dentro daquilo que a gente acredita que seja importante para a universidade, né, e daí sofrer a apreciação da comunidade. Quer dizer, então, se as pessoas acharem que aquela nossa proposta é a mais viável, é a mais adequada, a gente vai conseguir a vitória no dia 22, se não, outros vão conseguir, quem tiver mais argumentos e mais propostas que convençam a comunidade universitária. Então, essa é a nossa ideia. Seria muito estranho, né, nós aqui chegar e dizer, está aqui a nossa proposta, a nossa universidade é isso, queremos desse jeito. Não é assim que a gente pretende fazer com que as coisas aconteçam. E também é um compromisso meu e da professora Gisele, de, na sequência, caso sejamos eleitos, né, de continuar com essa ideia de conversa, de diálogo, de mudar um pouco a cultura da universidade em relação a como as coisas acontecem aqui. Né? É uma crítica que nós sofremos e que é verdadeira, é de que a universidade é razoavelmente fechada, ela precisa se abrir um pouco. A universidade, que eu digo, as pessoas. Né? Não é o prédio que é fechado, não é o espaço físico que é fechado. O bloqueio existe é nas pessoas. Isso a gente precisa avançar nessa questão. Para completar o tempo nosso, né? Se nós controlando aí. Uma outra questão, né? Nós baseamos assim, esse primeiro momento da nossa abordagem, né? Assim, essa metodologia que a gente está usando, é que seria, então, primeiro, o diálogo, né, e segundo, a participação. É, Luciano e eu, a gente está se colocando aberto ao diálogo, a ouvir o que está acontecendo, né, a ouvir as demandas, né, basicamente dos três segmentos que compõem a universidade, mas a gente também precisa, né, de um espaço onde as pessoas também possam participar. E esse espaço, né, ele precisa ser preenchido. Né, porque se determinado grupo não preenche, certamente outros preencherão. Então a gente já tem assim, página da chapa, né, face da chapa, nós temos o comitê. Então, assim, hoje vocês que são assim, bem mais jovens de outra geração, têm facilidade para acesso a essas mídias aí interativas. Então a gente está colocando aberto também essas mídias, ou nós mesmos, né, que a gente está circulando aí pela universidade, para que a comunidade exerça também essa participação. Porque não adianta nada também a gente se abrir ao diálogo se não ocorrer realmente o diálogo. Né? Não adianta eu ficar conversando com o Luciano se os outros segmentos da universidade não se colocarem dispostos a estar colocando as críticas, a estar colocando as sugestões, a estar colocando as demandas. E a gente precisa, então, disso para fazer o nosso repensar da universidade. Então, a gente espera também que a comunidade ela ocupe esse espaço fazendo esse diálogo com isso. Então, eu acho que a gente... vocês podem ver o material que nós colocamos ali. Nós colocamos alguns compromissos. Esses compromissos são compromissos fundamentais, mas eles ainda não são o nosso plano de gestão, porque o plano de gestão ele não está fechado e ele não vai estar fechado até o dia 22 de maio. Né? A gente entende que uma gestão ela se faz dentro de um processo. E esse processo ele vai acontecer ao longo dos 4 anos aí, caso a gente seja eleito. É que pode ser reformulado, certamente vai ser reformulado, porque como o processo é dinâmico, as mudanças e as demandas elas vão ser dinâmicas também. Às vezes a gente coloca algo no nosso plano de gestão que pode ser que o ano que vem, poxa, isso aqui, Luciano, né? Não tem mais motivo de existir. Agora a necessidade é outra, a demanda é outra. Então, um plano de gestão, na verdade, a gente acaba colocando para uma apreciação, mas ele não é fechado. Então, a gente quer colocar que seja um plano de gestão aberto, que a gente possa realmente estar fazendo esse plano de gestão uma construção que seja coletiva. Bom, se você tem... Não, podemos abrir para as perguntas. Tudo bem, então, aí ficam 40 minutos para... Beleza. Beleza? Tá. Posso começar, então? Bom, a gente separou, então, sistematizou alguns tópicos, e o primeiro deles seria a política, universitária. O que a gente sente hoje, basicamente, quanto à questão da política universitária, é que a participação discente nos conselhos, ela é um pouco reduzida, ela é um pouco nula, e até os candidatos, as pessoas que são eleitas para participar dos conselhos, muitas vezes não participam, principalmente os acadêmicos. Conversando com os alunos, com as pessoas que já participaram do conselho, eles sentem uma certa restrição de participar, eles não se sentem motivados de participar por conta de ser poucas vagas para os acadêmicos, em detrimento dos professores, dos funcionários, dos pró-reitores. A gente queria saber de vocês o que vocês propõem quanto à questão dos conselhos. Eu tenho um adendo. Muitas vezes também o acadêmico ele não dispõe de, por exemplo, ele tem que ir lá representar, mas ele precisa gastar com ônibus. Falta aula. Às vezes tem que faltar aula. Né? Eu já fui representante no conselho universitário, eu reprovei numa disciplina, porque na época não tinha nenhuma resolução que abonasse falta, então foi, acho que até o professor era meu colega lá, foi quando teve a primeira instalação do curso de medicina, então eu tranquei a universidade, voltei recentemente agora, então tem isso também, às vezes ele não tem a possibilidade de vir de ônibus e tudo mais, e acaba atrapalhando até o desempenho acadêmico dele, né? Só para complementar a pergunta. Bom, o que nós temos assim, objetivamente, que consta na nossa proposta em relação a participação dos discentes é a ampliação para alunos da pós-graduação, né? Que eles não estão hoje representados nos conselhos superiores, né? nem nenhum outro colegiado menor na instituição, colegiado setorial, departamento, né? Eles têm um espaço hoje apenas na CPG. Com relação à representação de CNT em termos de numéricos, né? Eu acho, né, a minha opinião é que está adequado à realidade da instituição, né? O que falta, de fato, é que os alunos preencham esses espaços, né? O CEP, por exemplo, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, você tem o CEP, né? Não, foi do CA. Você foi do CA. O CEP, ele tem a representação de 2 professores por setor de conhecimento, né? A representação de 2 alunos, né? Então, há um equilíbrio no CEP, na minha opinião, há um equilíbrio. Não há representação de servidores no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? Que também é uma reivindicação dos servidores, porque afinal de contas também eles participam desse processo todo, né? Seria razoável que eles pudessem participar também do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. No caso do CA, talvez haja uma proporção um pouco injusta, né? Mas não há nenhuma proposta, pelo menos da nossa chapa, em relação a essa questão, né? Até porque não tivemos ninguém que... Vocês são os primeiros a falar sobre esse assunto. O que nós fizemos, e eu particularmente me empenhei muito nesses últimos anos, a falecida professora Cândida, que foi pró-reitora, e a professora Garcietti, foi de fazer com que nós facilitássemos de todos os meios, né, a parte física, a parte burocrática, para que os alunos tivessem representação dos conselhos, né? Viabilizando daí, reconhecendo a solução para a bola de falta. Aí agora, realmente, o problema do horário, porque o aluno, o pró-reitor, por exemplo, ele sabe que ele tem conselho segunda às 9 da manhã. Então ele não pega aula nesse horário, para ele, como ele é escolhido para 4 anos, fica fácil para ele conseguir se realizar. Agora, o aluno acaba tendo um problema porque o horário muda no semestre seguinte, né, às vezes, né, ou até no ano seguinte, daí complica para ele continuar exercendo. Mas a gente tem que tentar. O que a gente tinha na época era uma espécie de... Foi feito uma espécie como uma espécie de estágio administrativo. Então a gente recebia um valor que era irrisório, era pequeno, mas que bancava a despesa com transporte e alimentação para o acadêmico vir. Mas tem essa possibilidade? Não, isso continua. Não, acho que isso conversando com os acadêmicos, não parece que não há isso aí, mas não, acho que não. Parece que deixou de haver alguns anos atrás. Não tenho ciência, eu acho que... A grande questão é que os conselheiros, os ex-conselheiros que a gente acabou conversando antes de fazer começar esse bate-papo, eles falaram que, como a participação é reduzida, eles não se sentem motivados a continuar participando. Eles sentem, em todos os conselhos foi falado isso, todos esses conselheiros eles pautaram isso. Eles não se sentem motivados porque a universidade não constrói um espaço de diálogo onde eles tenham a voz atendida, assim como um pró-reitor, assim como outras instâncias de poder aqui da universidade. Essa é a representação que chegou para nós. Olha, eu tenho participado, assim, já participei de conselhos, né, na época que eu fui diretora de setor, e agora, nesses últimos anos aí, estando dentro da Pró-Reitoria de Extensão. O que eu, assim, percebo é que, por exemplo, como o professor Luciano disse, no CEP, a representação ela é muito significativa dos alunos. É mais fácil também. Entendeu? Menos. Porque nós temos lá praticamente o mesmo número de... Mudamos o horário, inclusive, a pedido da aluna para ela poder... Para ela poder participar. Então, eu acho que o CEP não é problema. Agora, que seria o CA e o Conselho Universitário, que daí eu também participo, essa representação, ela é... Hoje nós temos 2, né? Nós temos 2 alunos. Eles têm participado. Esses 2 alunos agora, eles têm ido. Até a farmácia, ela tem ido assim muito frequentemente. Então a gente até tem percebido assim que a participação dos alunos ela tem aumentado. E a Prograde, ela nesses últimos anos ali, convivendo bastante ali com a Corretoria de Prevenção, ela tem trabalhado no sentido de fazer um incentivo para que ocorra essa participação. E a representação dos alunos, e falo isso assim, tentando fazer uma leitura, né, que seja uma leitura assim, com um pouco de isenção, porque historicamente a gente não consegue botar isenção, eu não vejo que os alunos não possam se expressar dentro das reuniões do CA. Assim, então, essa motivação só pelo fato de eles poderem se expressar, hoje eu não entendo como sendo assim, cabível. Porque lá, e principalmente a partir do momento que o professor Luciano assumiu a reitoria, porque antes ele era vice-reitor, vocês podem até perceber assim, que as reuniões do conselho, dos conselhos, né, porque ele está presidente dos três conselhos, ela tem sido assim, reuniões onde a voz tem sido aberta, inclusive isso daí só testemunho, para aqueles representantes que não são os efetivos, mas também para aqueles que são os suplentes. Então, qualquer conselheiro hoje no CA, mesmo não sendo o representante oficial, sendo suplente, eles podem iniciar no conselho universitário, pedir a voz para poder se fazer representar. Né? Então, eu acho que a gente tem assim, um espaço bem bom de discussão. E outra coisa, por exemplo, nessa representação dos alunos no CA, uma questão que o Luciano e eu temos é que a gente vai precisar sim, fazer uma reforma política. A gente entende que muitos regulamentos nossos, regimento, alguns manuais, a gente vai precisar realmente fazer um outro... Isso inclui o formato da eleição, que é dispar entre os votos de professor, servidor e aluno? Não. Vamos por partes. A nossa ideia não está na proposta, isso, porque isso é uma questão que não diz respeito a processo eleitoral, mas a nossa convicção, da Gisele, já discutimos isso porque sabíamos que essa pergunta poderia surgir, não aqui, em qualquer lugar. Nós achamos que o mais justo, e já respondi isso inclusive em entrevista, né, do Flapa Livre, nós achamos que o mais justo hoje é o paritário, né, que dá um terço dos votos para cada segmento. Né. Não concordamos com a fórmula das federais e da UEL, que dá 70% de peso para os professores. Exatamente, que é a proposta da ANS. E também não concordamos com a voto universal. 70% dos votos do valor, né, para os professores. Os outros 30% é dividido entre alunos e servidores, mas a grande maioria das universidades estão colocando 20% daí para os votos para os servidores e 10% para os acadêmicos. Esta divisão, que é a proposta que a ANDES defende, o Luciano e eu, a gente acha que ela é mais injusta do que a que hoje nós temos, que é o voto por segmento. Nós temos hoje na composição da universidade basicamente três segmentos, de docentes, de técnicos e de alunos. Cada um destes segmentos, ele tem um terço dos votos. Entendeu? Então, assim, todos os alunos votando vai valer um terço. Todos os professores votando vale um terço. Todos os funcionários votando vale um terço. A gente entende que é mais justo do que 70% para o professor, 20% para aluno e 20% para funcionário. Você considera mais justo, mas você concorda que não seja... A fórmula ideal, Lorena, eu acho assim que a gente teria que talvez discutir aí muito, sabe? Porque, você veja, nós temos assim, hoje mais ou menos o quê? 10 mil alunos na universidade, tá? Então a gente pode começar a levantar um monte de questão aqui, né? E questões que professores nossos do curso de história, de geografia, do nosso curso, levantam, tá? Nós temos lá 10 mil alunos na universidade, que eles vêm, passam um período na universidade e se vão. Tá? Qual é a proporção desses alunos, né? Qual a permanência desses alunos na universidade? Mas você entende que o fim da universidade é o aluno. Com certeza, o fim da universidade. Mas os alunos que vão entrar também, né? Uhum. Então a gente teria que abrir para quem vai, que quer entrar na universidade também. Sim, o fim da universidade, para nós, é delas que vão passar. Sim, não tem. Com certeza. Mas eu objetivamente, foi feita uma pergunta, eu estou respondendo objetivamente. Isso. Se nós ganharmos a eleição, nós não vamos apresentar nenhuma proposta que modifique essa forma de fazer eleições. Vocês não têm nenhuma proposta, se acaso vocês forem eleitos, para mudar esse tipo de política paritária da eleição para a reitoria? Hoje a nossa proposta é que permaneça. Claro que qualquer um pode propor. Qualquer um pode propor e os conselhos. Então quer dizer que vocês não pensam em nada a questão levada entre o servidor. Estudante que vive na universidade, vocês não pensam nesses tipos de sujeitos que estão vivendo a universidade hoje? Deixa eu te responder mais uma coisa. Em relação à eleição, vocês não estão pensando nisso, porque vocês acabaram de falar que vocês não estão pensando para mudar a política de eleição da reitoria. Nós não vamos, nós, essa administração... Não quer dizer que a gente não aceite discutir se for... feito uma outra se alguém propor, porque vai chegar um momento a gente vai estar discutindo. A nossa ideia é chegar um momento estar discutindo algumas questões e revendo alguns regimentos. Mas se vier uma outra proposta, claro que a gente vai aceitar que seja discutido dentro dos conselhos. Você está entendendo? Agora, mais uma outra questão. Se isso vier a acontecer, eu vou dizer assim tranquilamente para vocês. Hoje, o pedido dos funcionários é para que se mantenha essa proposta. Mas assim como o pedido dos professores. Ah, os professores querem que você seja assim. Não, os professores querem que seja da área. O sindicato, por exemplo. Propõe que seja. Exato, aí você se engana. Os professores querem que seja da área. E aí eu não sei o que acontece. Que é 70% para os professores. Se isso aí for para o conselho, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não voto no conselho, o reitor não vota. Uhum. Só em caso de empate. No se houver empate, um lobby muito no caso grande de empate, dos professores, objetivamente, fica se houver um lobby muito grande dos professores, a tendência é que seja da antes. Eu acho o mais justo, 33. Sim. Você não queria perguntar alguma coisa? Não, continua tocar, só, então, depois eu... Agora você faz. Próximo. Pessoal, então, apesar do EPG ela ser uma das universidades estaduais mais antigas do Paraná, nós somos hoje o segundo menor orçamento do Estado. E observando assim os sucessivos cortes de gastos, de verbas, feitos pela atual gestão do governo, qual foi a postura da reitoria nos últimos anos quanto a essa questão? Já que vocês pertencem ao grupo político da universidade. E já emendando aqui a fala do colega, mais em questão ao que... tanto o reitor e agora a chapa que está se propondo aqui, falou que é uma chapa de diálogo, mas quando o candidato a reitor aqui era vice-reitor, a gente em 2012, enquanto movimento estudantil, a gente entregou duas cartas de reivindicações dos estudantes, tanto para o João Carlos quanto para o Luciano nessa época, em 2012, junto com a greve dos professores, sobre várias pautas dos estudantes, e a pauta principal era a permanência estudantil. Isso era 2012, se eu não me engano é metade de 2012, posso estar enganado. E dentro dessas pautas, a pauta principal era café da manhã no RU, alimentação vegetariana com mais qualidade, a gente não vive só de soja, prolongamento do almoço e da janta, junto com a contratação também dos servidores, claro, e também a ampliação e reforma da casa estudante, que já é uma pauta desde... Eu entrei aqui na universidade em 2009. Desde 2009, todos os DCS, todas as gestões, posso estar muito enganado, mas todas elas pautaram a reforma da CELP, a ampliação da CELP, uma bolsa permanência, uma bolsa auxílio para o estudante que é carente, o estudante que vem de escola pública, o estudante de cotas raciais, o estudante que tem levado muito preconceito em cima dele porque ele vem com uma fragilidade social e econômica enorme. E aí, nesse ano de 2012, a gente entregou uma carta, se eu não me engano, posso estar muito errado, mas eu estou falando aqui das minhas lembranças, que eram 3 folhas com todas essas pautas minimamente argumentadas e minimamente colocando se a reitoria ia se comprometer a pelo menos ler e pelo menos responder essas pautas. E nessa época a reitoria respondeu falando que ia tomar as providências. Passou 2012, passou 2013 e a gente está em 2014 acabando de ler o folhetinho das carinhas ali das candidaturas falando que a proposta é a reforma e ampliação da casa estudante. Então, emendando a fala do Roberto aqui, queria perguntar qual que é a posição de verdade mesmo, se vai ficar só no papel, se vai ficar só no, vamos tomar medidas de providência e vai ficar... Ou se vai ser proposta para a próxima... É, lembrando que eu perguntei sobre a questão da postura da reitoria perante o governo do estado. É isso que nós queremos saber. Vamos falar, e... Já me responde primeiro essa. Posso responder a questão do orçamento? Porque tá muito amarrado as coisas. Mas, veja, talvez eu tenha sido a pessoa que mais lidou com orçamento nesses últimos anos da universidade. Não houve, de forma alguma, nenhum tratamento diferenciado entre as universidades, né, do Paraná, nesses últimos governo Requião para cá. Então, os dois governos Requião, esses últimos dois, e o atual governo Richa. Não houve nenhum tratamento diferenciado, até porque a SETE, né, que é a nossa secretaria, ela tem sido exercida nesses últimos anos por professores do sistema. Só no começo do governo do Requião, que foi um professor da Federal do Paraná, e de lá para cá foi uma professora da UEL, depois um professor da Unespar, aí ficamos um tempo agora com um professor da Federal, né, infelizmente, e agora o João Carlos. E tudo isso é decidido, independente de ter sido do sistema ou não, o secretário, tudo isso é decidido juntos, né, a divisão do bolo, né, orçamentário para as universidades é decidido na SETE, em comum acordo, né? E é em razão de critérios, fatores que levam muito em consideração o número de alunos, etc, etc. O que tem acontecido ultimamente, né? É apenas uma reposição da inflação. Então, o nosso orçamento, desde o tempo do Requião para cá, e o da UEM, e o da UniOeste, e da todas as demais, apenas ocorreram reposições da defasagem inflacionária. Nada mais do que isso. Então, se houve uma defasagem em relação a questões políticas, questões de pouca presença nossa, da nossa região, no governo, foi lá para trás, né, no começo da universidade, como você disse, né, nós somos uma das mais antigas, nascemos no mesmo dia que o UEL, o UEM e o UniOeste, e um terço do orçamento para cada uma. Foi assim que aconteceu, né? Se vocês recorrerem à história, enfim, às atas da universidade, era um terço do orçamento para a UEM, um terço para o IPG e um terço para a UEL. Eram só as três que existiam. No mês seguinte, a UEL já tinha um orçamento maior, porque ela era maior, já tinha medicina, etc, etc. E isso aí foi se defasando. Hoje a UEL é três vezes maior que a IPG, a UEM é duas vezes maior, a Unicentro nos passou em números de alunos e números de curso, e por isso tem um orçamento maior. Com o hospital, com o curso de medicina, o nosso orçamento subiu um pouco, mas foi em razão da incorporação do hospital. Então não houve nenhum tratamento diferenciado, porque isso é discutido muito ali dentro, e um reitor olhando no olho do outro. Então não há como um reitor subir recursos de outro por questões políticas de movimento político. Isso é a parte do orçamento. Né? Tá, candidato, o que eu queria saber é quanto questão da reitoria perante o governo do estado. Isso foi cobrado? Bom, em relação aos cortes, as sucessivas tentativas de corte, de bloqueio, de hora extra, veja, o nosso empenho, o nosso trabalho lá, né, e mais recentemente eu como estou na reitoria, é direto, quer dizer, mais ficamos lá brigando trabalhando, e nisso nós tivemos o apoio dos sindicatos, né? Nós tivemos os movimentos também que ocorreram aqui, tanto da parte de professores e funcionários, quanto de alunos também. Isso serviram, nos ajudaram para que o governo às vezes tomasse alguma atitude, né? Isso a gente é o nosso dia a dia, né? Ir lá brigar para que um decreto seja cancelado, se exclua a universidade, ou um ofício de um secretário, às vezes, que nos impede de fazer determinada coisa, dizer, mas vocês não podem legislar por ofício, tem que ter lei para isso. Isso é o dia a dia, é a nossa luta o tempo todo junto ao governo do estado, as tentativas de cercear a autonomia da universidade. Bom, com relação àquelas questões, né? Por exemplo, DCE, casa estudante. Nós sempre nos colocamos, né, assim, no sentido de colaborar, de contribuir na reforma, na manutenção, tanto do DCE quanto da casa estudante. Agora chegou num ponto, a casa estudante chegou num ponto que não tem mais o que fazer. Né? Agora é fazer uma reforma ampla lá mesmo, transferir o pessoal, mudar a característica da casa estudante. Hoje o que é? A casa estudante, não sei se alguns de vocês moram lá, né? Já morei lá. É uma estrutura antiquada. Ela são salas e quartos e um banheiro coletivo. Isso não existe em lugar nenhum mais. Né? Nem no quartel. Nem no quartel não é mais assim. Né? Nem nas instituições militares. O que, que nós vamos fazer? O recurso já está sendo liberado. Foi liberado ano passado, daí, infelizmente houve um corte, né, que vocês acompanharam. Podíamos ter licitado e está com essa obra praticamente pronta hoje. Nós vamos fazer quartos com banheiros para poder fazer com que não tenha mais ala feminina e ala masculina separada por causa do banheiro, né? Que é constrangedor e ridículo no século XXI isso. Então nós vamos fazer um espaço, transferir o pessoal para esse espaço novo e daí reformar os outros dois, né? Ampliar. Daí fazer a mesma sistemática, né? Vamos perder em número, mas vamos ganhar em qualidade de atendimento. Mas a gente precisa de mais. Né? Veja, o que nós temos previsto para esses próximos anos é essa reforma, essa ampliação do que eles chamam lá de jaula, né? E depois a reforma dos outros dois pavilhões. Né? Nós temos que reformar também, vamos construir um muro para poder dar segurança maior lá para o pessoal. Isso está previsto agora nessa primeira etapa. Projeto. E isso vai ser feito esse ano. Então, infelizmente, está na nossa proposta, porque vai pegar aí meses ainda e ainda tem uma segunda etapa para fazer lá para frente, que vai ter que ser o próximo leitor, né? Como fazer nessa gestão. Com relação ao assistente estudantil, tem mais um ponto? Com relação ao assistente estudantil, né, que foi falado, que nas universidades federais existe um programa, mas ele é ligado às universidades que estão, né, não só federais, parece que a Unioeste também aderiu, né, que fazem vestibular pelo Enem. E quiser o governo federal, ele... Né, e qual que é a proposta da chapa para isso? É que a universidade que adere tem a esse sistema tem uma verba federal, né? Que é uma verba concedida. A única que aderiu no estado do Paraná é a Unioeste, que ainda não veio o recurso. A nossa federal, por exemplo, os alunos são um contra. Né? A gente sabe que o dinheiro também do vestibular é a segunda maior renda da universidade que tem, né? A gente não sabe como que esse dinheiro é gerido, quanto, como é a qual que é a transparência desse dinheiro. E ela poderia ser utilizada, então, já que não se usa o método SISU, que repassaria uma financiamento federal, que seja utilizado uma parte desse dinheiro para assistência estudantil. Isso não acontece. Nós não temos uma política no estado do Paraná de assistência estudantil. Precisamos por cá. Precisa legalizar, né? Para que a universidade só cumpra a tarefa. Né? A universidade não pensa isso se não for legalizado, se não tiver alguém cobrando que a universidade faça. Né? Então, assim, você precisa cobrar para um negócio que está... Veja, isso aí envolve dinheiro, né? Envolve recurso. Claro. Né? Teríamos que tirar de algum lugar. Se nós formos fazer com o recurso que temos hoje, nós temos que deixar de gastar em alguma coisa para gastar daí nisso. É uma questão daí de prioridade, de decisão, de conselhos, né? Não é o reitor que define onde que é gasto as coisas da universidade. Tem uma prioridade os alunos estudarem, os alunos terem como estudar? Essa não deveria ser a principal prioridade da universidade? Até hoje, não há recurso para isso direcionar. Nós vamos ter que direcionar, tá? Na nossa proposta. Como é que vocês pretendem isso? Essa foi a minha pergunta. Vamos ter que separar de alguma coisa. Tem uma outra questão também, assim, que as... falando naquele recurso do governo federal, né, que tem para as universidades federais e não tem para as universidades estaduais. Essas que aderiram ao SISU. Sim, mas até hoje também o recurso não está vindo ainda para a Unioeste, né, que aderiu. Porque foi naquela conversa que a gente foi, enquanto a Bruen, conversar, e que o ministro fez essa proposta e acabou que Bem poucas aderiram e o recurso ainda não vem. A ideia, né, vocês sabem que existe a ABRUEM, que é a Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais, ela tem feito uma gerência, daí junto com o governo federal, junto ao MEC mais especificamente, para que haja um repasse do governo federal, sem CESU, tá? Para que haja um repasse do governo federal para as universidades estaduais. E aí a ideia, né, a briga que as estaduais têm feito através da ABRUEM no governo federal é para que esse recurso venha e ele possa ser usado para assistência estudantil. Não só para aquelas universidades que aderirem ao SISU, mas com aquela, com aquele intuito, né, e com aquele argumento de que, por exemplo, hoje entende-se que o ensino superior ele deveria ser arcado pelos recursos do governo estadual, pelos recursos do governo federal. E nós temos alguns estados que investiram dinheiro próprio do estado para terem universidades, que é o caso, claro, nosso, né, do Paraná. Então, o que acontece? Nós, enquanto estado do Paraná, não temos recebido apoio do governo federal para a manutenção das universidades estaduais. E o governo federal, ele acabou se eximindo dessa responsabilidade no estado do Paraná. Então, a cobrança, só um pouquinho para eu terminar meu raciocínio. Então, a cobrança da ABRUEM tem sido para que o governo, governo federal repasse um pouco desse recurso para as universidades estaduais. E aí, esse recurso poderia ser aplicado na Bolsa Permanência, que acontece com as universidades federais. Tá, então essa proposta aqui é de que vocês vão brigar com o governo federal? Aí nós vamos fazer isso também. Que ela falou. Nós vamos direcionar recursos para assistência estudantil. Ah, tá. Claro que no começo, provavelmente não vai ser o suficiente para atender todo mundo, mas nós já vamos tentar atender. Mas e vamos continuar brigando. Oi? Por que vocês não vão brigar? Já estamos brigando lá. Antes de me licenciar da reitoria, tem minha última viagem foi a Brasília, onde estivemos lá. Tem duas. Não pode fazer isso. Por que tem? Entendeu? Eu acho que a briga é para dentro do próprio estado. Sim. A gente nem precisa incluir. Não que não seja necessário. É necessário. Mas o governo estadual tem que ser envolvido. O governo estadual tem um compromisso com as universidades do estado dele. Então, por que que o governo federal, que tem que ter um compromisso maior com a nossa universidade, se o nosso governador não está ligando para isso? Essa que é. Eu acho que são as duas. Nós temos que manter a briga nas duas frentes. Exatamente, nós temos que manter nas duas frentes. Mas aonde tem dinheiro mesmo é no governo federal. Exatamente, nós temos que manter nas duas frentes. Eu acho que dá para fazer um adendo no seguinte: a gente observa, acho que todo mundo. Eu acho que a gente não pode abrir mão do dinheiro do governo federal que ele tem para repassar para as universidades estaduais. Você está entendendo? Eu acho que essa pressão que a gente tem que fazer no governo federal, ela deve ser feita. É porque eu acho que de lá a gente pode conseguir muito dinheiro para fazer a bolsa de permanência dos alunos. Só fazer um gancho, então. Eu acho que sempre na universidade, na UEPG, na história dela, estudante que nunca teve condição econômica e social para estudar ensino superior, sempre teve na UEPG estudando, comprovando que ele está na luta, se mata de estudar, se mata de trabalhar, não é à toa que a maioria dos cursos onde tem trabalhador é os cursos noturnos. E aí eu fico me perguntando, pô, 40 anos da UEPG e nunca se pensou no estudante que tem uma fragilidade econômica. E agora a discussão de, vamos pensar na permanência estudantil do estudante. Do estudante carente, do estudante de fragilidade econômica. E aí eu fico me perguntando, além disso, além dessa pergunta, eu fico observando. Eu vou no bloco de direito, eu vejo aquelas cadeiras totalmente estofadas, ar-condicionado. Eu vou no bloco de odontologia, então, nossa, sem comparação. Aquilo ali não é uma universidade, a que eu vivencio, a universidade que eu vivencio não é aquela. Nunca foi, e tomara que seja um dia. Tomara. Acho que eu não vou estar nessa universidade na hora que acontecer isso. E aí eu fico me perguntando, mas a gente vai brigar sobre com a permanência do antigo. Poxa, que universidade os reitores, os pró-reitores, as pessoas que estão no alto escalão na universidade, que universidade eles estão vivenciando? Que terreno eles estão pisando? Que grama que eles estão andando e que sala eles estão entrando? É isso que eu fico me perguntando, e a hora que eu vejo as pessoas falando, não, vai ter verba para permanência estudantil, eu, puxa vida, eu acho que eles não estão vivenciando a mesma universidade que a gente que está aqui está vivenciando. Hoje nós não temos. É a nossa intenção. Só pediria, professor, para que vocês, próximas falas, fossem um pouco mais ágeis. Tá. Certo? Uhum. Hoje nós não temos, né? E eu falo para você assim, eu vivencio mais de perto a realidade do curso de social, onde eu sou professor. E aí a gente sabe bem das dificuldades que alguns alunos têm ali. E estou lá no centro, onde a gente tem muitos cursos que têm essas dificuldades. Existem algumas, vou pôr aqui, né, entre aspas, algumas ilhas dentro da universidade, elas existem. Você fez aí um exemplo. Né? Eu vou explicar rapidamente. Pois é, agora nós vamos ver por que que acontece isso. Se fosse usar só o dinheiro que nós temos para repartir para todos, essas ilhas não existiriam. Agora acontecem algumas coisas dentro da universidade que fazem com que essas coisas aconteçam. Por exemplo, o estado do Paraná, e isso não é só o estado do Paraná, de um modo geral, eles não conseguem gastar o dinheiro da saúde. Existe um limite mínimo de gasto com saúde. E existe um limite mínimo de gastos com educação, que vocês sabem, né? São as receitas vinculadas. As despesas vinculadas. No caso da saúde, o estado do Paraná tem sido ineficiente no gasto. Embora a gente ande por aí e veja que a saúde está um caos. Mas ele não está gastando. Mas ele não consegue gastar. É uma série de razões que não nos compete dizer aqui. E nós, universidades, por um pouco mais de eficiência e tal, nós somos mais eficientes no gasto do. Apesar de todos os problemas. E daí o que, que o estado fala? Nossa, vocês têm onde pôr aí dinheiro de saúde? Tem. Manda que nós colocamos. Mas nós vamos poder pôr lá. Na odonto, na medicina, na biologia, na farmácia. Por isso que daí cria essas ilhas. Calma, mas não é. Se nós, pudéssemos pegar esse dinheiro e diluir ele melhor, você acha que a gente não gostaria de fazer isso? Claro que gostaria de tratar todo mundo o mais equilibrado possível. Aí acontecem essas coisas. E vai acontecer agora de novo. O estado do Paraná não conseguiu gastar mais dinheiro, vai colocar R$1 milhão na odontologia agora para reformar espaço em todas as universidades, não é só na nossa. Quando ele coloca aqui, ele coloca em todas, igual. Mas é uma coisa, o que a gente pode fazer? Não vou dizer que não, não vamos, não queremos, também a gente não pode... Não, claro. Sim. E temos uma outra... Necessidades existem, sim, né? E temos uma outra questão, por exemplo, no curso de Direito, vocês sabem que eles realizam vários eventos, e esses eventos eles são cobrados. As cadeiras foram eles que cobraram. Os próprios alunos com eventos que eles fazem, e eles cobram, entendeu? Não, mas eu estou falando, não, né? Você quis mostrar o desequilíbrio que existe. Isso, na... e, o que, e como foi que... E eles têm conseguido comprar outras coisas também. E tudo doação, Lorena. Que eles fazem através do centro acadêmico deles. Pra... Tá, uma coisa que para nós aqui do campus é importantíssima é o RU. Tá, a gente tem vivido uma situação no RU, no qual alguns dias a gente ficou 2 horas na fila. Geralmente, no mínimo, a gente fica ali uns 40 minutos. Falta de funcionários, alimentação ela está vindo cada vez menos, ou deficitária, sempre falta alguma coisa. A gente tem tido N problemas no RU, aqui no RU do campus, por exemplo, quando chove muito, aquela parte foi ampliada, brota uma cachoeira no meio ali. Quer dizer, uma série de problemas que a gente tem tido no RU. O pessoal falou, o pessoal que é vegetariano não come só soja, né? Enfim, com relação a isso, a privilégio da fila, o acadêmico, beleza, o funcionário chega lá e já entra direto. O acadêmico é pensado, não, o acadêmico não tem problema, mas os acadêmicos fazem estágio, trabalham, então o acadêmico fica 2 horas lá, eu, por exemplo, eu faço estágio lá na ESOL, várias vezes eu chego atrasado porque fiquei 2 horas na fila da RU. Então, com relação ao RU, que eu acho que para nós aqui é muito essencial saber qual que é a proposta. Ah, bom, se a pessoa quer falar. Né, e por que que está assim, como que está assim, como que chegamos a isso? O gargalo é pessoal, né? Infelizmente, como foi dito aqui, né? O Estado não está nos autorizando a contratação de pessoal. E outro, nem reposição. Está havendo uma permanência maior de pessoas no campus, coisa que faltou planejamento, previsão, deve ser uma diversidade, em relação a isso. Mais gente, claro, a gente quer que quanto mais gente ter no campus, precisa ter vida, né? Isso é uma coisa que a gente quer. Mas é que são coisas central também. Mas nós não nos preparamos, nós estamos, está faltando estacionamento, o RU já está no limite, né? Então nós temos que construir um novo RU, contratar novos servidores para esse RU. Né? Só pode vir o restante do setor de vocês para cá. E não vi ninguém para cá, enquanto a gente não resolve essas questões. Não tem como trazer mais gente para cá. Né? Porque não tem como. Não, você quer falar da mobilidade? Quer. Você tocou num ponto importante na questão do estacionamento. Eu, quando não me perguntei, eu sou do coletivo Pro Ciclovias, que atua há 5 anos com o Ponta Grossa, junto com o outro, pela ciclovia na Carta Cavalcante. A gente não tem o campus, ele é esse tamanho imenso. O pessoal, por exemplo, da educação física que vem almoçar, o pessoal da agronomia que vai almoçar na RU, muitas vezes acaba não chegando ou pega o final da fila, não almoça lá, prefere almoçar nos restaurantes paralelos. Qual que é a questão de bicicletários na universidade? Você não tem? Eu não digo que é esfera municipal a questão do transporte coletivo, mas a universidade, queira ou não, a cidade de Ponta Grossa, ela tem. Aquela aura que o pessoal fala hoje em dia, a partir dos anos 90 ela se tornou uma cidade universitária, e a prefeitura ela tem até um certo orgulho disso daí. E queira ou não, o bairro de Guaranas ele foi alavancado pelo crescimento da universidade. Eu acho que a universidade ela tem esse papel de cobrança junto à esfera municipal, que foge um pouco da esfera da universidade, mas principalmente no seu espaço interno, qual que é a preocupação sobre mobilidade urbana e não somente para bicicleta, porque você tocou no assunto estacionamento, mas a maioria dos alunos ele não anda de carro, quem anda de carro é professor, técnico. O ônibus é horrível, o ciclista você não tem onde deixar a bicicleta. A gente tem uma aluna que é cadeirante, aqui se você entrar na central não tem uma rampa, ela entra tipo, porque a família dela deixa ela para entrar na porta, entendeu? Se você entrar em todos os blocos, você não tem rampa, no centro que construiu alguns elevadores agora, né? Qual que é essa preocupação agora para o futuro nessa questão de acessibilidade para as pessoas? Né? Nós temos que estar. Os novos prédios têm que ter. Já tem, já obrigados. Já está adaptado para tudo isso. Né? E eu, veja, também não adianta nós colocar bicicletários aqui se nós não viabilizar vias. Nós temos que fazer isso juntos. E é recurso, nós temos que pôr recurso nisso. Né? E na nossa proposta tá contemplado isso. Né? Uhum. Nós vamos tentar investir nisso aí, até para poder facilitar um pouco aí essa movimentação. E outra questão. E vamos discutir aonde que nós vamos fazer o novo RU. Se fazemos do lado de lá, né? Do lado de lá ele, vamos dizer assim, tem uma quantidade menor de alunos, ou vamos fazer do lado de lá, cá, o pessoal de lá não vai gostar. Porque vamos continuar. Porque é no meio de tudo. Mas tem no qual não há convivência. Que não tem convivência. Não está definido o lugar aí, mas que vai ter que sair lá. Tá, é nítido que a campanha de vocês, assim como a do professor Miguel, tá, são as campanhas em que você tem maior aparato publicitário aí, né? Você tem tido um gasto com isso muito grande. A gente queria saber de onde está vindo esse dinheiro. A nossa campanha, nós estamos fazendo ela sustentada com duas rifas que fizemos com pessoas que, vamos dizer assim, estão simpáticos à nossa gestão. E familiares, amigos, enfim, pessoas até de fora da universidade. São duas rifas de 50 números a R$500. 50 blocos, né? A R$500 cada bloquinho, que vai dar R$25.000. Não vai dar nem mais nem menos. Eu e a professora Gisele somos professores, nós não temos dinheiro para investir em campanha eleitoral. Talvez uma pequena diferençazinha a gente consiga absorver. Mas esse é o gasto que nós vamos fazer. Esse é o limite financeiro da campanha. Vocês têm filiação partidária? Eu não tenho. Pretendo ter? Não. Tá, eu estava aqui pensando, né, enquanto o senhor falava no início, né, apresentando a chapa, enfim, você falou muito de vocês não terem uma plataforma ainda fechada, né, aí eu fiquei pensando aqui comigo, pô, se vocês são a situação, isso não seria meio que um reflexo, talvez um medo de admitirem erros na administração? Eu, em particular, não tenho medo nenhum de admitir erro. mas também não vejo problema nenhum em falar dos acertos, né? Não acho que durante tanto tempo que estou na universidade, mesmo como professor, como pesquisador, extensionista, eu não tenho cometido erro, claro que cometemos, né? E o erro coletivo acaba acontecendo também. Às vezes os conselhos universitários tomam decisões, né? Os órgãos colegiados, que tem que rever. Um exemplo foi agora na questão da política afirmativa. Os conselhos suprimiram a cota de negros, né? Felizmente, por apoio, por pressão popular, votou, né? Então foi uma coisa que aconteceu, né? Certo. Outra coisa que você falou no início, né, da sua fala, professor, foi a questão que você falou que, eu lembro muito bem, foi de que a universidade é fechada porque as pessoas são fechadas, tá? Eu pensei assim comigo, assim, essas pessoas que você está se referindo talvez sejam aquelas que administram a universidade. Porque, vou citar um exemplo, isso eu quero puxar para o ponto da burocracia na universidade, tá? Que é... As pessoas são fechadas, refletem em uma universidade extremamente burocrática. No caso que a gente foi, vários colegas nossos que foram final de semana aqui jogar um vôlei na quadra de areia lá da educação física, estavam armando a rede e tal, chegou um guardinha e falou: vocês têm um ofício para estar aqui? Cadê o papel? Teve um que esses dias tem um esporte novo agora que é uma fita que eles estão fazendo o pessoal de engenharia de materiais. Aí o guarda não deixou o cara continuar porque não, se vai ser machucado aí a responsabilidade é nossa, né? Quem está aqui dentro do campus a responsabilidade aí é da universidade, só que não conhecia o esporte, daí veio com essa história do... Mas é que assim, eu queria perguntar do papel, né? Que casa a pergunta, porque assim, o que a gente ouve dos vigilantes quando acontece algum assalto, alguma coisa, pô, a gente sabe que eles têm trabalho, que o trabalho deles não é fácil, que é complicado, a iluminação do campus é péssima, até eu convido o professor a caminhar por aqui, se tiver como, tiver coragem, porque é cheio de buraco, a iluminação do campus é péssima, a gente tem um monte de furos aí nas entradas e tal. O que o vigilante diz, nossa obrigação é proteger o patrimônio, não as pessoas e o patrimônio das pessoas. Porém, no entanto, todavia, a hora que o pessoal está lá praticando um esporte ali, ele fala, não pode porque se alguém se machucar é culpa nossa. Peraí, qual que é a verdade disso? A gente fica assim, porque a gente sabe, eu já sei de casos, houve casos de estupro aqui no campus, enfim, o pessoal que mora na casa dos estudantes são os que mais sofrem. Hoje em dia tem uma iluminação, antigamente não tinha, né? Quando eu voltei para a Universidade agora, notei que tem uma iluminação, enfim... Melhorou, mas eu acho que ainda falta muita coisa. Nesse sentido de nós não podemos usufruirmos o campus. A gente foi fazer, no dia dos 50 anos da ditadura, a gente foi fazer, o pessoal foi fazer um som ali, na entrada ali, para falar do negócio, uma coisa cultural. Foi coisa de, dali um pouquinho chegou, tem que ter ofício para usar a tomada aqui, tem que ter ofício, então... Como é que a gente vai viver uma universidade? Como é que a gente vai se sentir parte dela? Como o professor mesmo falou. Meio marginal, né? A gente é tratado como... Primeiramente, a gente é tratado como marginal. Segundo, pedem um ofício. A primeira fala não é nem do ofício. Primeiro, para com isso aí, chega disso aí, não sei o quê. E já houve casos. Coisas sérias. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Que a cabeça das pessoas é fechada e é boa parte das pessoas que tem o poder de decisão. Né? Só para finalizar a fala do Diego... eu acho, se não me engano, posso estar enganado, mas o órgão em que isso bate, todas essas questões que a gente falou agora, o órgão em que isso bate diretamente é a prefeitura do campus, a Precam, certo? Falar até do CAOE, falar que é a ordem do CAOE também. Não pode, não pode acadêmico estar aqui fazendo nada. Tá, certo. Então, vendo tudo isso, a única coisa que eu posso concluir é de que a gestão da administração da prefeitura do campus tem sido extremamente falha, tá? O pessoal se vê, por exemplo, tem até que o pessoal de geografia aí que me corrija, mas está ganhando estalagmite aqui no corredor. Não quero defender a Precam, nem a Proad, mas eles são cumpridores de ordens. Né? Quem que faz ordens na universidade? Quem é que cria as regras na universidade? São os conselhos superiores. Né? Às vezes não é nem o reitor, nem proposta por proposta do reitor. Vocês... Acabamos de discutir isso lá no departamento, essa questão foi levantada lá também. Uma das questões talvez seja de amadurecimento nosso aqui interno, né? Tanto por parte de quem administra como por parte de quem usufrui. Vocês lembram que uma questão aí de um ano atrás, nós liberamos aqui para um evento, e foi um... Nos Deus nos acuda, o Conselho Universitário resolveu fechar. Não, então hoje ninguém usa... Está proibido hoje na universidade acampamento aqui dentro. Por de alunos. Acompanhar de professores. Né? A não ser que tenha um professor responsável e tal, tal, tal. Foi, a gente voltou para trás, a gente regrediu numa coisa que a gente tinha avançado. Pelo, infelizmente, pelo mau uso. Né? Talvez a gente tenha que voltar a confiar, voltar a acreditar. Eu acho que não é talvez, é com certeza. Não, isso não tem dúvida. Eu acho que, não sei eu se esse que... evento que você está comentando é um encontro de geografia, é forma coloquial que aconteceu em 2010, mas, que eu era da organização... Foi da UP? Ah, tá. Porque o de geografia em 2010 aconteceu, teve um monte de guardinha que ficou tirando foto do nosso acampamento, mas não aconteceu nada de errado. Não. As pessoas foram lá, acamparam, fizeram encontro, se divertiram lá, se divertiram. Né? Tomaram cerveja dentro do campus, que eu acho que é uma coisa que tem que acontecer sim para as pessoas se integrarem, porque hoje a pessoa vai lá, a pessoa vai se integrar tomando suco. Tomando leite. A pessoa vai ter um festival dentro da universidade. Se tem festival na universidade, ela vai fazer o quê? A gente não tem cultura na universidade. Ela não tem um festival, não tem um evento que acontece na universidade. E quando tem uma coisa totalmente separada do estudante, que é o Cauê que vem e faz, vamos fazer um negócio aqui. E aí isso que também é a travanca a vivência do estudante no espaço da universidade. Não um espaço físico, mas um espaço que é construído socialmente pelos estudantes. Nós temos que avançar nisso. E é um amadurecimento de parte a parte, não é só da... Mas é que só assim, melhorar muito a questão da cabeça das pessoas, que é a administra. Né? Mas a gente sabe que quem está lá no poder tem muito mais fácil do que nós aqui, por exemplo. A gente até tenta, a gente até discute, tenta conversar com o cara. Mas chega aquele momento que, não, eu tô aqui, olha e acabou. Então, assim, não é nem, tá, é um pedido mesmo, sabe? Porque caso o professor seja eleito, por favor, então, não deixe no talvez, sabe? Faça com que nós podemos utilizar nosso campus, por favor. Deixa eu dizer nossa. Deixa eu ser estudante. Uma outra questão em relação à burocracia, um exemplo, assim, que é lá da ProEx, da Proreitoria, né, que eu estou. Então veja, essa Proreitoria hoje, né, apesar de a gente ainda ter muito que melhorar, mas é a Proreitoria menos burocrática que a gente tem na UEPG. A ProEx é hoje a proreitoria menos burocrática. Se vocês pegarem e fizerem comparação com outras proreitorias e verem quais são os trâmites que elas têm que passar, vocês vão ver que a ProEx é a menos burocrática. E você não imagina a dificuldade, e aí eu falo que eu tive o apoio do professor Luciano, que na época era vice-reitor ainda, no CEP, para conseguir aprovar esses avanços. Não é fácil, você está entendendo? Então assim, a nossa ideia, a minha e do professor Luciano, é fazer com que tenha menos burocracia. E a gente sabe que isso, ela não se dá da noite para o dia e é avanços históricos que a gente vai conseguindo. Né? É passo a passo. Mas isso, a ProEx é diferente. Né? ProEx, e a gente acabou conseguindo essa massa. Ela trabalha com a comunidade, né? Ela então, tem a cultura, agora, tem a arte, gente está tendo dificuldade, né, em outras pró-reitorias. Primeiro de, né, convencer que é a pró-reitoria de que muda, precisa mudar. E segundo, quando vai para os órgãos colegiados, e aí estão lá os representantes de professores, os representantes de alunos, que a gente imagina que deviam ter uma cabeça, né, que fosse pensar a universidade menos burocrática possível, e a gente acaba tendo avanços que não são significativos. Um exemplo dessa questão de burocracia, a gente organizou junto com a Fundação de Esportes ano passado, até foi realizado duas etapas do Municipal de Mountain Bike no Bosque, atrás da Educação Física. A gente... Como ciclista, a gente se mobilizou e organizou num espaço que estava ocioso a utilização do espaço. E a ideia, quando a gente fez junto com o professor lá do CDR, o nome dele, Milton, né, era criar um espaço permanente para treinamento, porque a cidade de Ponta Grossa, os nossos ciclistas, eles são reconhecidamente assim, a nível nacional, é uma potência de cidade. Tanto que começou com essa mesma questão dos guardinhas, E uma das garotas que estava treinando, que ela foi expulsa do campus, é a Thalita Oliveira. Ela é campeã brasileira de mountain bike, entende? E é uma menina que mora no Paraíso, só que ela não é ainda universitária, ela está agora adentrando mesmo na universidade. São questões que dá para notar que a universidade não tem um reitor só. Ela é fechada, né? A gente chama de... cada lugar tem um reitor. Que é um cara, acho que é o dono da verdade, que é o cara que manda, né? E por que você deixou isso acontecer? Não, não é que eu deixei. Isso... Eu queria falar desse tempo. Isso é cultura. Posso falar desse tempo? Isso é cultura. E é uma cultura nossa, né? Nós temos que mudar isso, né? Tá. Vamos mudar. Nós já melhoramos bastante. Você não imagina como é que era antes da gente entrar aqui. Com relação à extensão. Jovem que nem vocês. É. Eu assim, nossa, se a extensão não é burocrática, então, meu Deus, então, como é que estamos nessa universidade? Porque eu sou estagiário da ESOL. Eu tô trabalhando lá faz um bom tempo. Eu só recebi agora dia 17, no sábado, que eu acho que caiu. Na sexta-feira que caiu o dinheiro meu. Eu não tenho vale transporte. Então eu vou para ESOL de bicicleta, vou e volto de bicicleta, que eu moro aqui do lado do campus. E o que eu ouço é que não tem como viabilizar vale transporte para acadêmico da extensão. O que eu ganho é R$400. O que eu ganharia, porque na verdade foi descontado, eu recebi 330, eu trabalhei o mês inteiro, até agora não sei por que foi descontado. Então assim, a extensão ela é um dos três pilares da universidade. Mas a gente vai lá, estou lá desde o ano passado, trabalhando com vários projetos importantes, aí a ESOL venceu vários editais, trouxe bastante nome para a UEPG nessa área. Mas eu não tenho vale transporte. Enquanto que um estagiário administrativo aqui recebe 430 mais vale transporte. Sabe, por que que um estagiário da extensão, ele é... Parece que não existe na UEPG. Essa tua bolsa é uma bolsa da Petrobras? Agora é da Petrobras, mas o mesmo vale para os do Proect, que tem os PEC que são do Proect. O mesmo vale para os outros estagiários da extensão. A pesquisa de extensão, ela é a bolsa padrão. Né? Nós pagamos o mesmo valor que é a bolsa federal. Né? Inclusive, isso foi um ganho que nós tivemos, porque a nossa bolsa não é... O vale transporte é levantado por ele. E daí ele entra naquele valor menor do que mil. Então, a gente tem... Vocês concordam que não dá para viver com R$400? Não, é bolsa! Pois é, mas é por aí que... Daí que vem a questão, entendeu? Dá para ser estudantil, entende? Com certeza não dá. Mas e por que atrasa tanto? Todos esses benefícios... Eu não estou falando só do meu caso, estou falando de outros estagiários de extensão também. Nós temos assim, a bolsa de extensão ela é paga de março até dezembro. Tá? Se for dinheiro da universidade. Se for dinheiro da Fundação Araucária, teve o atraso no repasse do orçamento. E aí não veio e atrasou. Eu não sei qual é a tua bolsa. Petrobras. Aquele projeto da Petrobras, que é isso. Mas aí foi o repasse do recurso da Petrobras também. Eu acho que não foi o repasse, eu acho que foi a questão de abertura do orçamento. De abertura do orçamento. O Estado do Paraná abriu o orçamento em março. Não, abriu. Primeiro de abril, lembra que ainda foi a acusação que era o dia da mentira? Abril, que o pessoal falava, abriu o orçamento, mas de abril, né, com ele. Ninguém acreditava que o governo tinha aberto o orçamento só em abril. E não é suficiente mesmo. Tem mais algum top? E não é no Brasil, né? Porque esse é o valor da bolsa acadêmica no Brasil, R$400. Tanto de universidades federais quanto as estaduais. Quer dizer, nem todas as estaduais. Aí, tem algumas situações. Duas horas de bicicleta para o estágio. Pessoal. Uma pergunta. Primeiro, eu queria que vocês me explicassem de uma forma bem simples, mesmo assim, e pedagógica, o papel da FAU-EPG. Depois eu queria que vocês falassem qual é a visão de vocês a respeito dessa fundação. Veja, ela foi criada para dar apoio a projetos de pesquisa, extensão, ensino, pós-graduação, né? E ela tem que se viabilizar. A nossa fundação hoje é uma fundação que ela não criou um fundo. O próprio nome está dizendo, fundação, fundo. Nós precisamos ter lá um dinheiro bom, grande, robusto e aplicado para que ele esse recurso possa subsidiar editais, projetos de pesquisa e tal, como é a Fundação Araucária, a FINEP, a FAPESP, né? Nós temos grandes fundações no país, no Paraná, enfim. A ideia nossa é que essa fundação um dia se torne uma coisa assim, que tenha essa força. Ela ainda não tem, né? É por isso que ela presta serviço de saúde, porque é uma forma de engordar esse fundozinho lá. Ao ela prestar serviço, ela cobra uma taxa. E essa taxa que ela cobra é que ela tem que manter os seus funcionários. Que é um dinheiro que tá lá, ninguém mexe com ele. Entendeu? E vai formando um fundo. E esse fundo é que é aplicado daí na, no apoio, né? Que ela é uma fundação de apoio. É, hoje ainda a fundação está em processo de estruturação. E ela recebe dinheiro da universidade? Não. Não. Não. O dinheiro, por isso que ela ainda está em processo de estruturação. Porque uma fundação, quando ela surge, ela... Pelo contrário, ela passa dinheiro para a fundação. Ela passa. Então, o que acontece? Ela, por exemplo, eu tenho lá um evento de extensão. E aí eu resolvo fazer pela fundação, tá? Ao invés de fazer pela universidade. A fundação... Não é obrigado. Eu faço a opção. Né? Eu fiz a opção de fazer pela fundação, por algum motivo. Aí eu pago uma taxa administrativa para a fundação. Essa taxa administrativa é que ela vai montando o fundo. Este fundo ela tem que se manter, tem que pagar os seus funcionários e do que sobra ela tem que apoiar a universidade em alguns projetos. Entendeu? Então a fundação ela tem que captar recurso para a sua manutenção. E além de captar recurso para a sua manutenção, ela vai montando fundo para fazer por exemplo, apoio à universidade. O FENATA, daí falando de um evento que é da Corregedoria de Extensão, o FENATA, por exemplo, ele precisa ser viabilizado. Para isso ele precisa gastar antes de acontecer. Né? Porque tem que. Tem uma série de providências que tem que ser feitas para poder funcionar. Fazer o FENATA grupos, a passagem, tem que comprar. Quem que banca? A fundação. Depois, mas a Lei Rouanet, né? Que eles também. Não, não, mas a Lei Rouanet, a captação é... Serviço Municipal de Cultura, eu estou acompanhando. Não, sim, ela manda o dinheiro depois. Mas a Rodonorte só entrega o dinheiro para nós em dezembro. Depois que... Depois que aconteceu o FENATA. Então quem banca, quem adianta... Antes eu preciso comprar todas as passagens para trazer o pessoal, alimentação, hotel, né? O FURC, o FENATA, esses eventos grandes da universidade. Podemos partir para o próximo ponto, então, para agilizar aí. A gente também já falou um pouquinho sobre infraestrutura, mas o próximo tópico aqui. Depois a gente vai falar um tópico sobre o movimento estudantil, algumas coisas específicas, rapidão. Mas assim, reconhecendo que existem vários projetos de centros de convivência pelo país, a gente sempre vai apresentar comunicações nessas universidades e a gente vê vários projetos que tentam integrar os centros acadêmicos e os acadêmicos. Não dá para reconhecer que o nosso centro de convivência fracassou nesse projeto? Dá. O que vocês teriam para oferecer? Quer falar, você? A nossa ideia é a seguinte. Nós estamos ali no centro de convivência com a biblioteca. Tá? Ali não tinha tá, a biblioteca. Ela está ali temporariamente. Enfindando a nova estrutura da biblioteca, nós vamos tirar a biblioteca dali. E vai sobrar esse espaço da biblioteca. Nesse espaço que vai sobrar ali da biblioteca, a nossa ideia é fazer o quê? Com que os centros acadêmicos e o DCE usem esses espaços. Aquele espaço ali, entendeu? Empresa Júnior também, né? Alguma empresa que esteja sendo incubada. Então, fazer com que isso funcione ali dentro desse espaço. A gente teve uma conversa aí, né? Todas essas pautas a gente não tirou aqui de uma sala fechada. Foi viver a universidade. Uma delas a gente conversou com as tias do RU e elas disseram que tinha uma ideia ou um projeto aí que estava tramitando na prefeitura, não sei, de levar o RU lá para esse centro de convivência e criar um novo centro de convivência. Até que seria, acho interessante criar ali do lado da biblioteca, enfim, não vem ao caso agora definir o lugar aqui, né? Mas que seria discutido, né? Fazer uma casa num lago, um lugar mais, assim, adequado para integrar os acadêmicos, até o ar livre eu acho que é interessante. Não sei. Eu acho que não dá para ter um espaço de convivência único, né? Claro. Vocês conseguiram viabilizar isso aqui, né? Tem outros que não. Temporariamente, enfim, mas eu acho que... Vocês não perdem mais. Já que nós... Ele pode sair daqui, mas vai para um outro lugar aqui, talvez, né? Tem que se perder, porque o curso de vocês está aqui, né? Como é que vocês vão... O espaço de convivência daí lá maior seria daí para quando tiver eventos. Mas a geografia tem esse plano, porque o nosso DA é lá em cima. Né? E o nosso curso está todo aqui, as aulas. É, não, nós temos que ir. Então é difícil. É, e assim, a gente tem que ter um espaço que é até privilegiado comparado com os outros diretórios acadêmicos. Agora, mas esse espaço se torna pequeno nas reuniões. A gente tem reunião com 20, 30 pessoas. Não, Roberto. Roberto, veja, Roberto. Isso também não é exclusividade, não é... Não é o reitor que tem que decidir isso. Né? Se você olhar alguns cursos por aí, eu vou falar do meu curso, né? Que é a aula de engenharia civil. Os alunos sempre tiveram espaço lá, desde o primeiro dia que foram para lá. Porque eles conquistaram e a gente. E o departamento nem perguntou para o reitor se podia dar ou não dar. O Centro Acadêmico de Engenharia tem lá o espaço, a empresa Júnior também tem. E é de anos, eles conquistaram, o espaço está lá. Faltou também. E isso a gente tem que reconhecer, que alguns cursos não deram abertura para o seu corpo docente para que isso fosse possível. Né? Então, isso precisa acontecer. Porque o espaço não se cria, ele está lá. Né? No centro, pior ainda. Né? No centro não tem, não tem como construir lá. Tem como construir. Então, nós temos que tentar... A ideia é que quando vier mais cursos de lá para cá, a gente consiga daí fazer remanejamentos. No que eu pude influir, nesses anos todos que eu estou na administração, eu procurei sempre privilegiar espaços para os alunos perto do local onde eles estão. Aquela ideia de fazer aquelas centros acadêmicos todos no mesmo lugar lá, não deu certo, não funciona. Que fica longe. Tem que ser perto, tem que ser no local. Né? Esse, o centro de convivência, seria um espaço multiusuário. DCE, né? Empresas, né? Os centros acadêmicos que sejam de perto ali, a gente tem que fazer para cá também. Né? Acho que tem que funcionar assim, senão não vai funcionar. Nós vamos tentar dar uma força para os departamentos, mas eles e uma coisa. Os departamentos é que tem que decidir se vão dar espaço para vocês ou não. E uma coisa é certa, gente. Eu acho assim que. Acho que daqui a pouco a gente já está finalizando a nossa fala. Problemas nós vamos ter a universidade o tempo inteiro, independente de quem seja o reitor. Agora, a nossa disposição, do Luciano e a minha, é que a gente consiga... Vou dizer para você que a gente vai resolver todos os problemas? Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas. Agora, que a gente está disposto a brigar com o governo do Estado, né, por mais gente, a brigar com o governo do Estado por causa do orçamento, a brigar lá na BROEM para conseguir lá no governo federal bolsa estudantil, brigar com o governo do Estado, Fundação Araucária. A Fundação Araucária era uma fundação que podia estar abrindo edital para bolsa permanência para alguns alunos. A nossa Fundação Araucária é a única fundação que não pode dar dinheiro direto para o professor. Isso é tiraria toda a burocracia. Porque o Tribunal de Contas nosso impede. Só no Paraná que tem isso. Tem uma norma. Tem que ir lá brigar para derrubar essa norma. Bom, acho que vamos partir então para a última pauta aqui do movimento estudantil. Voltando à questão da infraestrutura dos centros acadêmicos, especificamente aqui o diretório acadêmico, a gente até chamou esse debate com a intenção de expor, né, a nossa realidade que nós temos aqui hoje, que é uma realidade bastante participativa, mas estruturalmente ela é um pouco deficitária. Né? A gente dependeria, até por ter uma acadêmica que é cadeirante, mas não só por ela, né? De uma rampa aqui, a gente dependeria de uma instalação elétrica melhor, mais tomadas, exaustores, uma pia, né? Um estacionamento de bicicletas aqui. Então, assim, nós temos aqui um conjunto de propostas que a gente se reuniu e fez. E gostaria de ver se vocês concordam e assinam. E entre elas está essas melhorias aí do diretório acadêmico, né? Bom, quase tudo que está aqui foi o que a gente discutiu aqui, né? Enfim, deu para sentir quais são as nossas intenções, né? Não sei se é o caso de entrar em item por item aqui agora, mas nós falamos da questão da acessibilidade, nós precisamos melhorar, claro, não há dúvida, né? Muito aquém do que é o mínimo necessário, melhoramos, né, como vocês falaram, em algumas questões. Né. Essa ampliação de espaços para os acadêmicos está na nossa proposta, então já essa garantia, esse compromisso a gente já tem. Né. A questão da representatividade foi o que a gente comentou, né, estamos abertos à discussão, mas eu no caso do CEP, acho que está razoável, né? Até porque existe um equilíbrio com os professores. E no CA é possível, né, rever alguma questão. Né? Caso estudante a gente já falou. Né? Por que o ônibus não entra aqui no sábado? Porque não é viável para a empresa concessionária. Ela, né? Diz que... né? Historicamente. Porque ela disse que não tem tanta gente aqui no sábado e domingo. Outra coisa, já aproveitando, a gente já está com o tempo estourado mesmo, então vamos embora. É o seguinte, a questão é duas coisas que o professor falou, fez lembrar todo mundo aqui, acho que agora. Primeiro, questão do ônibus intercampus. Vocês pretendem, vocês se comprometem a pegar uma briga? Não. Intercampus nosso? Entre os campos da UEPG. Não temos recursos para isso. Para poder viabilizar isso, teria que ter no mínimo uns 8 ônibus rodando. Né? No mínimo. Mas, hoje, do jeito que está a situação, com a quantidade de frota de ônibus, nossa. Desculpa. Vai lá. Errei, não é da universidade, da BCG. Nós temos que mostrar para eles que sábado é viável passar o ônibus aqui dentro. Nós temos que brigar Porque nós estamos falando que os acadêmicos possam usar mais. Aquela briga toda lá que eles Outra coisa, digamos, comprar a briga com a BCG. É uma questão que a gente sabe aí que já existem em campos de outras universidades, se não me engano, da UEL, a UEM, não lembro agora como que é. O ônibus que passa dentro do campus deles, o acadêmico que entra no campo, no ônibus, no primeiro ponto, rodar. Você viu que eles estão com uma proposta de mini terminais? Nós vamos propor que nós coloquemos mini. Isso é interessante. Porque vai sair um mini lá do lado do RU, lá no centro. No centro. Lá naquele... onde tem aquele estacionamento de ônibus ali vai ser um mini terminal. Nós estamos propondo para eles pôr um mini terminal aqui e daí o cara está dentro da entrada, da passagem integrada, né? Já que a gente está falando de ônibus, isso aconteceu de um boato que foi lançado, que a gente já tem uma dificuldade muito grande de conseguir ônibus. Né? Isso já foi discutido, eu não vou voltar na questão. Mas um dos boatos que rolou durante a campanha aí foi de que os ônibus não poderiam ser disponibilizados para outras atividades no dia da eleição porque iriam para os campi de ensino à distância para fazer campanha, boca de urna, para uma das chapas. A gente quer saber se vocês acreditam que isso é possível que aconteça ou... Não sei quem soltou esse boato, provavelmente é alguém que está... Também não sabe. O que você acha, professor? Só eu acho ridículo. Só vou terminar. A comissão eleitoral. Sentindo de cara. A comissão eleitoral. Mas essa vamos já usar. A propaganda eleitoral nos cursos da distância vai ser à distância. Então nós vamos fazer, cada candidato vai fazer um videozinho e vai conversar com os nós alunos à distância. Lá. Não tem como, não imagina. Tem como, são imagina. 40 polos. 38 polos. Mas esses boatos saem mesmo nessa época. Mas a gente tem um compromisso de vocês de brigar com a BCG para ter esse serviço do ônibus aqui, ligando campus com campus. Vamos fazer um debate com esses caras. Bom, acho que era isso então, né, pessoal? A gente agradece a participação. Uma coisa só que eu queria fechar é o seguinte, até ele levantou a questão dos recursos para a campanha. Né? Eu gostaria de frisar que o professor Luciano e eu, nós não estamos pegando dinheiro absolutamente de nenhum eu não lugar tenho amigo, eu não tenho amigo embora eu seja que nós não civil, temos camiseta, tenho nós não temos cabeça, nós não temos, sabe? E não abrir espaço para doação tem também. Última fala deles, né? Uns 5 minutos. 5 minutos? Então vocês têm 5 minutos aí para concluir. Deixa o professor falar, daí eu falo. Entrando então nessa questão, né? Eu coloquei a questão das doações, né? Dos recursos da campanha. Eu acho que a gente está fazendo uma campanha que é dentro dos nossos limites, uma campanha que a gente entende que a gente tem uma opinião muito particular que ela deveria seguir os rigores que nós temos aí na lei federal para isso. Então, a gente entende que não é espaço dentro da universidade, menos ainda para alguns brindes, né, que estão sendo distribuídos aí. A gente não concorda com isso e nós, dentro da nossa campanha, nós não vamos fazer isso. Então, isso aqui é um compromisso que o Luciano e eu firmamos e a gente bate pé em relação a essa questão. E o que eu queria dizer é a questão da participação. O Luciano e eu, a gente está assim, aberto ao diálogo e a gente quer conversar com a comunidade. E a gente sempre entendeu que, ao fazer o nosso trabalho, a gente tem um olhar para aqueles problemas. E pode ser um olhar que a gente acerta em algumas coisas e pode ser um olhar que a gente erre também. Então, a gente precisa também da contribuição de outros olhares para que, às vezes, a gente retome o rumo, retome as discussões, retome o entender a universidade. E mais gente olhando, mais gente opinando, mais gente participando, melhora a universidade. Nós somos professores aqui. Essa aqui é a nossa casa. Né? A gente entende que a gente está aqui tentando fazer o nosso melhor. E a gente quer que a universidade seja cada vez melhor. Bom, tem outros seres também querendo ser ouvidos, né? Vocês estão discutindo os latidos deles aí. Nós temos uma proposta clara. A universidade empurrou muito de barriga a questão dos animais aqui no campus. Nós temos uma proposta clara. Hoje contamos já com o pessoal para isso. Nós vamos definitivamente resolver a questão dos animais. Nós vamos conviver com esses animais, nós temos que conviver com eles. Nós temos que avançar essa questão. Eles estão se manifestando. Eles têm direitos também. Olha o papinho lá também, a outra que briga pelos cães aí. E eu vou me colocar junto com o pessoal para nós termos uma política forte e bem colocada em relação aos animais aqui. Um avanço que, assim, a princípio pode ser que não apareça, mas foi a contratação dos veterinários. Porque antes a gente não tinha. Então a gente não Sem veterinários a gente não pode nem encostar neles. Então hoje nós conseguimos a efetivação de três. Temos o compromisso então, três a gente já está com um projeto, possibilidade de fazer projetos. Vamos viabilizar aí um negócio legal aí, os cães. Seria isso, né? Mais os professores assinarem, então, se tiverem ciência. Se concordarem. Se não concordarem, pode usar como rascunho aí. Esse não, esse sim. A gente concordou, vamos dizer assim, com quase tudo, em parte, né? Acho que ficou bem claro para vocês. E como eu falei, o processo ele é histórico, né? Tá sendo sentido aqui? É meio... Tem duas canetas? Não. Tem uma outra caneta? Tem uma aí que eu deixei com você. Então, lá atrás, ali. Vocês querem duas linhas? Não, para eles, vocês. Uma para eles, uma para nós. Você preenche ali, então, meu nome, Luciano e Gisele. Ok? É isso, então. E daí, obrigada. Veja, humildemente também, como candidato, eu quero pedir um voto a vocês. Claro, vocês votam. E outra coisa, gente, que a nossa chapa que, eu merece, acho que os alunos, né? Eles têm que trabalhar para que os alunos votem. Vocês sabem que a maior abstinência que a gente tem...